E aí, galera, bom dia. Beleza? Mas eu lembrei de um programa do Sport TV. Quem acompanha o Sport TV já viu, chamado Redação Sport TV. Que eu acho genial esse programa de Redação Sport TV, porque ele é um programa que não tem redação. Porque basicamente o Redação Sport TV, ele lê os jornais, né? Lê os jornais do dia que tá rolando e é isso aí. E aí comenta as notícias, ou seja, ele é um programa que na verdade ele não tem redação, ele usa a redação dos jornais como input para as coisas deles. E eu fiquei pensando, porra, eu sempre gosto de manhã de aprender alguma coisa, né? Seja quando eu vou dar uma andada aqui, hoje eu não andei, e aí eu escuto podcast, ou então muitas vezes. Quando eu acordo para despertar, eu procuro algum artigo legal. Evito Globo.com assim que acorda, porque é só notícia, né? É só tragédia. E eu pensei, porra, vou fazer agora Redação Sport TV. Já que eu vou aprender alguma coisa, eu vou aprender e vou já compartilhar essa coisa que eu for aprender. Então, eu resolvi. Meter uma live aqui. Primeira coisa do dia, abri o computador e já meti uma live. 8 horas já, não sei se isso é uma hora boa. Talvez seja melhor mais cedo, né? Como é que eu vejo o comentário aqui das pessoas que estão. Eu nunca tinha feito live pelo YouTube. Então vamos ver como é que é live pelo YouTube. O que vocês acham desse horário? Comenta aí, agora eu vou abrir os comentários aqui do YouTube. Deixa eu ver se aparece. Os comentários aqui. Aparece não, papai. Como é que estão os comentários da porra? Aqui do lado. Sérgio Fertosa. Opa, Henrique Lisboa. Sérgio é live. Dante. Dantas. Onde é isso? Na minha casa. Wagner de Holanda. Bom dia. Que legal. Mais cedo é melhor, né? É. Falei, papai. Mais cedo é melhor. É verdade. O Caba, ótimo horário. Vai melhor mais cedo. Mais cedo, né? Vocês agora estão aonde? Vocês estão em casa? Estão aonde? Cortei a cabeleira, papai. Cortei. E, ó, terceira turma, Natan, é nós, papai. Ariel Visotto, Madrugaste. Bom dia, galera. Vocês estão aonde agora? 6 horas é melhor. 6 da manhã, Gilvan? 6 da manhã é melhor? Em casa? Por que é melhor mais cedo? Mais cedo é melhor, né? Saindo pra faculdade. Estou no meu trampo, tomando café com o papai no Rádio Ouro. Estou no Rádio Ouro, papai. Isso aí, Rádio Ouro, papai. Saindo para lá em casa. Combina o horário aí. Talvez seja bom ter um horário claro e fixo, né? Pode ser. Casa Verde no trampo. Ó, eu não sei se vocês pegaram o comecinho, quando eu comecei a falar, talvez não tenha entrado ainda as pessoas, mas quem sabe um programa absorvendo as técnicas de criatividade, o técnico, está vendo o curso técnicas massa? Site que eu costumo me atualizar. Vou falar. Como eu costumo me atualizar. Obrigado. Primeiro isso aqui, ó, cafezinho high stakes. Normalmente eu acordo até um pouco mais cedo. O horário não é propício para questão de direito. Meu trabalho, papai, 7 da manhã é melhor, é verdade. Aqui um cafezinho high stakes e óleo de coco e manteiga ghee. É o meu único café da manhã isso aqui. São Paulo. No home, trabalhando em casa agora, Rádio Fortaleza. Estou no trabalho, mas o horário é legal. Eu vou tentar fazer um pouco mais cedo outros dias. Bem, mas deixa eu falar o que eu queria fazer, que não vai ficar enrolando não, muito tempo não. Eu queria. Agora que eu tô com café, vou ter que enrolar até tomar café, tá? Enrolar que eu digo é. Eu queria comentar uma coisa interessante aqui. O que eu quero fazer, né, de manhã? De manhã eu sempre tento aprender alguma coisa, nem que seja ouvir um podcast, ler um artigo. E eu quero, quando eu for aprender ao vivo, aprender compartilhando. Então, o pessoal perguntou como eu. Sites que eu me atualizo. Eu me atualizo muito pouco por sites. Eu me atualizo por revistas. Parece meio, porra, como assim revistas, né? Você é um cara tecnológico, digital, não sei o quê. Sabe por quê, velho? Um site, ele não tem restrição. Ou seja, o cara pode postar quantos posts quiser e normalmente são incentivados até a galera dos sites a postar muitas coisas, porque gera mais clique, porque é mais conteúdo, indexa no Google e tal. E o que eu preciso não é de conteúdo, de quantidade, eu preciso de curadoria. Eu preciso de seleção. O mundo é cheio de informação, é cheio de coisa, cheio de notícia. Eu não preciso de volume mais. Antigamente, quando eu era criança, a gente queria informação, tinha, era restrito antes na internet, aí tinha enciclopédia. Hoje em dia é abundante, então eu quero restrição. E por isso que eu gosto de revista. Porque revista tem limitação de páginas. E aí o editor da revista, ele fica. A minha filha que faz muito isso. Ele fica, o que será que eu vou colocar? Isso não, tem que tirar. São X páginas. Isso tem valor para mim. Isso é como se eu estivesse terceirizando para aquela equipe daquela revista o processo de curadoria. E claro, eu tenho que confiar na curadoria deles. Por isso que não é só uma revista que eu leio. Eu tento buscar várias e vou avaliando quais as que eu acho que, porra, esses caras selecionaram bem, viu? Das 15 matérias, 8 eu achei do caralho, incrível, selecionaram bem. Então, eu gosto de revista. E Ninguém Move Brasil acordando tão cedo. É, não, é 8 horas não é cedo, não. Revista é foda. A nova economia são as empresas digitais? Então, é uma pergunta interessante aí. Depende do que você entende por empresas digitais. Se for empresas com a mentalidade digital, sim. Mas não necessariamente as empresas que são online e que não tem coisa física e tal. Não. Na verdade, para mim, Amazon é uma empresa digital, mas eles têm estoques gigantes, depósitos gigantes e tal, e complexidades gigantes. O importante é a empresa estar conectada com as necessidades da geração digital, dos canais de comunicação digital e tal. 8 horas seria fantástico devido à alimentação mais cedo de café. Então, o que é que eu pensei, pessoal? Normalmente, de manhã, a minha forma de aprender é muito podcast, quando eu ando aqui no parque, ou então procuro artigos. Quando eu quero procurar um conhecimento específico, eu vou na internet. Quando eu sei o assunto é esse. Eu agora estou estudando muito a parte de crianças, né? Eu chamo de cri-cri-cri, criando crianças criativas. A educação de crianças, pedagogia sobre a ótica de criatividade. Inclusive, ó, vou até divulgar aqui, quem quiser. Quem é pai aí? Quem é pai aí? Dá um oi aí. Quem tem filho? Vai ter esse debate aqui. Vou fazer uma aula online. Depois eu divulgo, vai. Não sei qual é o endereço agora, não. Eu divulgo no Instagram depois, nas redes sociais. Enfim, vamos lá. Nesse live da manhã, que eu comecei às 8 e vou até 8 e. Vou até 8h20, já vai ter que ser rápido, porque as pessoas, nessa hora da manhã, eu quero. A ideia é fazer uma coisa assim de 15 minutos. Eu enrolei um pouco hoje, tá? Sou pai de três coelhos. Sério, coelho? Oi, oi, oi, paz, paz, paz. Legal. Ó, eu vou fazer. É porque eu não tenho data de cabeça agora. Mas ainda falta 2 semanas, eu acho. Uma palestra online. Eu estou desenvolvendo essa palestra ainda e eu vou apresentar ela online pela primeira vez. É uma palestra chamada Cri-Cri-Cri. Eu já fiz alguns debates sobre isso, mas eu agora estou estruturando em forma de uma palestra, porque muitas empresas me pedem, me pedem para eu falar sobre crianças para os funcionários que são pais, né? Pais e mães, a maioria, né? Meu filho nasceu quase Maria Valentina. Meu negócio também é incentivar a criança infantil. Ótimo! Que massa, Fabiana. Beleza. Nessas lives da manhã, que eu vou parar de enrolar, eu quero falar de revistas. Eu compro muita revista, sou doente, e eu quero, todo dia de manhã, vou escolher o horário ainda, pegar uma revista minha. Isso aqui, essas três eu comprei só ontem, essas três aqui. Comprei só ontem. Eu quero pegar uma revista minha e o pessoal pergunta assim. Como é que tem tempo de ler tudo isso? Eu não leio tudo. Eu não leio toda. Eu não leio toda. Pra mim, uma revista com três matérias fodas, pagou a revista, R$ 10. Pagou, pra mim, pagou. Rosana Erba foi massa, não foi, Adonis? Foi massa. O vídeo que eu liberei ontem do último encontro de alunos, Radio com Papai, Rosana Erba, épica mulher. As moedas digitais vieram para ficar? Para mim vieram para ficar. Para mim vieram, minha opinião. Eu não conheço muito, mas. Beleza. Hoje, queria falar sobre essa revista aqui, eu não sei quem lê. Revista Bons Fluidos. Revista Bons Fluidos, que olha a capa da revista. Puta que pariu, quando eu olhei, a minha cara. Criatividade é a vida se divertindo. Maravilhoso. Criatividade é a vida se divertindo. Por que não veio para Teresina, Lucas? O evento foi cancelado, Lucas. Infelizmente. Tinha marcado encontro com alunos. Já estava tudo certo, assim, a minha programação. Deixei de fazer coisas aqui em São Paulo com a data bloqueada e o evento caiu. Eu moro em Pernambuco, não. Eu moro em Barueri. Eu moro em Alphaville. Revista Bons Fluidos. Ó, a criatividade é a vida se divertindo. Quem concorda com isso? Ainda não comprei seu curso porque pedi demissão do meu trabalho para me dedicar ao que eu gosto. Massa. O curso vai te ajudar muito nisso. Me sinto a criança perdido que não sabe qual é a sua vocação. Cara, ó galera, anota aí. Anota na agenda, 10 de julho, www.reaprendizagem.com.br. Reaprendizagem.com.br, 10 de julho. Eu, Wagner e Raul. Criatividade é a vida se divertindo. Tem gente que não entende isso, que acha, como assim? Quer dizer, então, que eu não preciso trabalhar, eu vou ficar só me divertindo. Não, que você pode ser feliz no trabalho, você pode ter diversão, não toda hora. As pessoas são muito extremistas. Você fala assim, criatividade é vida se divertindo, o cara pensa extremista. Não, quer dizer então que é só se divertir a vida toda? Não, não é isso. Você pode ser feliz no trabalho, o trabalho pode ser legal. Quer dizer então que é toda hora o trabalho ser putaria? Não. A gente tem que roer osso. Grande parte, 10 de julho o curso é. Grande parte, 10 de julho, julho, julho. Mas, quando você trabalha com algo que demanda a sua criatividade e que não apenas você é um robô braçal que executa tarefas ali todo dia, tarefas meio repetitivas, meio. Quando o seu trabalho demanda a sua capacidade de dar soluções criativas, a vida fica mais legal. Biel! Biel, porra, do caralho teu vídeo, Biel. Do caralho. Foi assaltado, porra do caralho, Biel. Biel, youtuber, foi o nosso aluno do curso. O curso é online, sim, Caio. Biel, você que fez o curso, vê que louco. Quem é aluno aí do curso aí? Vê que louco a headline aqui, o subtítulo da matéria. Parece que foi escrito pra mim, né? Criatividade é a vida se divertindo. Aí aqui embaixo tem escrito. Com tantos chamados para encontrarmos melhores saídas para novos e velhos problemas, de fato, né? A gente recebe do chefe, recebe do cliente muitos chamados, muitas demandas para encontrar melhores saídas para problemas novos e antigos. Toda hora, né? Vai, faz aí, te vira aí, dá um jeito aí. O seu cliente te pede para fazer diferente, o concorrente te obriga a fazer diferente. Tudo são chamados. Chamados do concorrente, do cliente, da esposa, do filho, do chefe, para encontrar melhores saídas, melhores soluções para novos e velhos problemas. Ser criativo deixou de ser apenas desejável. Não é uma coisa assim, ai, seria legal, ai, quem sabe, ai, seria legal. E é questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência. É o que vai diferenciar os profissionais. Essa é a abordagem. É tipo exatamente a abordagem do meu curso. Abordagem. E aí está ao alcance de todo mundo. É pura questão de treino. Hard work, papai. Está ao alcance de todo mundo. Não é para os artistas, não é para a galera. O Biel, que está aqui aluno, é um artista, é um youtuber. Mas eu até achei massa o vídeo que ele fez do curso, dizendo: não é pra, não é porque eu, não é só para quem quer ser youtuber. É para todo mundo que quer resolver problemas, que recebe chamados de encontrar melhores saídas e quer. Também na vida também. Massa, Biel. Você usa algum apto para ativar as zonas cerebrais inconscientes? Não. Uma coisa para ativar, para mim, o apto que eu uso para ativar a incubação, se é isso que dizer, é incubar os problemas, né? Ou seja, se, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Meu, tá? No meu universo. Quando uma empresa me contrata para uma palestra, a palestra daqui a 2 meses. É coisa simples. A palestra daqui a 2 meses. Aí o Alisson, da minha produção, pega e marca um call com o cliente. Ó, marquei um call com ele daqui a um mês, ou seja, 2 meses, marcou daqui a um mês, ainda é um mês antes do evento. Um ótimo tempo para ter o call, para entender o briefing do cliente, exatamente o caso e tal. Eu falo para ele: não, Alisson, pega já pelo menos um pré-briefing, pelo menos assim, me dá o contexto do evento, para quem é, para quem não é. Posso até fazer um call com o cliente, mas pelo menos um pré-briefing. Para quê? Para eu ir incubando, para que aquele problema esteja guardado no meu inconsciente. Então, talvez seja o que você está fazendo, modelo de ativar as zonas cerebrais. Então, ativar não é bem ativar, mas é guardar aquela informação ali, porque ao longo desse um mês até o call, pode aparecer coisas que conectem e me gerem ideias já para esse evento. E eu chego no call já com um monte de coisa, né? Te mandei um direct, Bruno. É, você desativou a loja? Sim, desativei a loja tomateira por enquanto por questão de foco. Descobri que é muito fácil perder foco quando a gente é criativo e quer fazer coisas. Essa revista Bia, a revista Bons Fluidos. Criatividade é a vida se divertindo. E tem mais. Está ao alcance todo mundo, é o que eu falo muito do curso, é por questão de treino. O segredo é a conexão. O segredo é a conect é o que eu chamo de combinatividade, né? O que eu ensino muito no meu curso, né? Como fazer conexões fodas das coisas. É, que legal você ao vivo, todo o trabalho com fone de ouvido. É isso aí, Janaína. É, o ambiente de trabalho como motivador da criatividade. Sim, faz muita diferença o contexto de trabalho, sem dúvida. Combinatividade. Pode comprar, galera, esse curso é incrível. Valeu, Biel. 9 anos de empresa, saí sem receber nada, cargo público. Por isso não comprei. Abriu empresa de publicidade nas redes sociais. Vários sistemas que envia campanhas em massa. Legal. Atenção aí, Léo Sandro, com campanhas em massa, a questão da intrusividade, de ser intrusivo e tal. Faço um meetup nas principais cidades do Brasil. Eu faço um Hard Yoga Filhote, mas por enquanto faço só para alunos do curso. Eu fiz em Recife, São Paulo e Fortaleza, por enquanto. Vai ter um em Brasília, acho que em junho. Enfim, aí vê só, eu não vou ler a matéria toda, porque, enfim, mas eu quero só começar um pouquinho aqui. Primeiro eu quero começar, eu comecei a ler a matéria com um erro da matéria. Então, a matéria, ela começa dizendo a história de uma artista plástica que foi fazer um programa de estudos na Índia e ela não conseguiu expor suas pinturas a tempo, lá em alguma exposição, e aí ela estava frustrada e tal e foi na praia. E aí os pescadores estavam lá costurando as redes de pesca. E ela ficou hipnotizada com a cena dos pescadores hipnotizando. E aí teve um insight, o clarão. Ela resolveu criar esculturas, era uma artista plástica, usando aquele material da rede de pesca. E aí ela criou uma nova maneira de fazer arte. Ou seja, uma frustração levou ela para um lugar que inspirou ela, né? Ela conectou, fez uma conexão. E, enfim, ela está fazendo agora no, em vários lugares do mundo. Porque eu acho que é um erro. Porque eu acho que ele abordou aqui no começo da matéria essa visão de que é questão de sobrevivência, está ao alcance de todo mundo, é para dar soluções para problemas. Mas na primeira história deu um exemplo artístico. E essa é uma coisa que, assim, não está errado o exemplo que ela deu. Mas eu acho que a nível de mensagem para o mundo. Não tá errado. Eu acho que não é o ideal, porque reforça, acaba sem querer reforçando esse mito bobo de que criatividade é negócio para artista, para quem faz escultura. E isso que eu bato muito, criatividade não é só para artista, é para qualquer pessoa que tem problema. Você tem problema? Você tem problema? Então você quer dar respostas padrão, igual a todo mundo, ou quer dar respostas criativas? Essa é a pergunta. Então, por isso que eu não gosto de começar com uma coisa artística. O Tiago perguntou: sim, Tiago, eu estou querendo todo dia de manhã, talvez eu comecei hoje às 8 mais cedo, meia hora, no máximo, talvez menos até. Vou testando, né? Faço às 7, às 7h30, meia hora. E quero sempre compartilhar um artigo de alguma revista que eu estou lendo. Lino de Noronha. Parabéns pelo legado. Obrigado, lindo. É nóis, brother. Saudade de Noronha. Saudade de trocar ideia. Linda viagem do caralho. Porra, preciso ir aí, lindo, com a minha bebê, velho. Porra, preciso ir aí demais. Demais, demais, demais. Vou combinar com a minha mulher. Putz, foi incrível aquela vez que eu fui aí. E você é a resenha. Bom dia, Léo. Matéria Criatividade e Inovação como ensino básico. Cara, um dia eu ainda vou ser ministro da Educação e vou colocar criatividade como matéria básica em todas as escolas. Tanto no curso de formação de professores de pedagogia, vai ter, como para as próprias crianças. Na verdade, criatividade vai ser matéria para a formação de pedagogia de professores. Para os alunos, crianças, não vai ser matéria. Vai ser um conceito incorporado em todas as matérias e na forma de entregar as matérias. A criatividade, ela tem que estar, ela pode estar e tem que estar na forma de ensinar história, na forma de ensinar português. Não tem que ter uma matéria criatividade para as crianças, porque para as crianças criatividade é tudo. A gente que é adulto que faz curso de criatividade, a criança não faz porque ela vive criatividade. Criatividade é a única certeza da vida da criança, até ela crescer e ser bloqueada, porque não é assim que as escolas pensam. Até nós, família, não é assim que a gente pensa e a gente vai bloqueando, né? E aí o meu curso de criatividade é para, por isso que eu chamo reaprendizagem criativa, é para os adultos, nós que fomos crianças, fomos criativos, perdemos a criatividade, podemos reaprender. E agora eu estou desenvolvendo um outro curso que é Cri-Cri-Cri, que é para pais não bloquear os filhos. É parecido, mas é diferente. O Cri-Cri-Cri, ele era uma aula extra do curso de reaprendizagem e vai virar agora um curso à parte. Como romper com paradigmas e mindsets resistentes ultrapassados? Janaína, você não tem que romper com os paradigmas, você tem que romper, eu sei que você é uma palavra que a gente usa e tal, mas a gente tem que ter cuidado em fazer essa troca de paradigmas de uma forma sem agressividade. Romper, sei que é uma expressão que a gente usa normal, mas só para a gente ficar atento às palavras que a gente usa, que romper dá a sensação como se fosse pegar e dizer, ah, é do dia para o outro, não. É um processo de, porra, empresa familiar, vamos então chamar o pessoal da empresa um dia. É um trabalho meio de paquera. Vamos chamar eles um dia para ver os vídeos meus sobre criatividade, para fazer meu curso online de criatividade. E você vai trocando aos poucos. Você não dá para pegar uma forma de pensar que prevaleceu por, sei lá, a sua família lá da empresa. Vamos supor que seu irmão tenha 40 anos, seu pai tenha 65. Pessoas que passaram 40 anos, 60 anos com um paradigma, e você vai pegar e chegar um dia e, pai, eu vi uma live do Murilo de manhã na casa dele, falando da revista e não sei o que, não sei o que. Não é assim. É um negócio que você vai, é um projeto, que um projeto é troca de mindset, que você vai dizer, ó, esse projeto ele vai durar 2 anos. 2 anos. 2 anos, todo dia eu vou evoluir um pouco. Seja na hora do almoço, uma coisa, seja mandando o link de um vídeo, seja comprando a revista e botando na mesa dele, seja chamando para o curso, seja de várias formas. É um trabalho de paquera, seja trazendo no evento, devagarzinho. Criatividade para sobrevivência, Yuri. Tô fazendo fórmula agora. E massa, fórmula é ótimo. Marcar para tatuar radio com papai. Topa, Bruno. Fica à vontade, papai. Abrange um público diferente. Você ainda aprende mais. Perfeito, Biel. É isso. Ressignificação. Perfeito, George. Isso. Criatividade é um passo à frente. É mesmo, Israel. Bora fazer um workshop aqui em Jampa. Bruno Vilarinho é nós. Preciso estar inserido mesmo dentro das crianças, sim. João Pessoa. João Pessoa. Adoro João Pessoa. Direto do histórico da empresa, Stay There Alive, conheci o pessoal, sem brincadeira na tomateira. Vou continuar aqui a matéria, não vou ler toda não, mas quero falar algumas coisas. E aí ele fala que. Aí, ó, eu não gostei, como eu falei, de ter começado com um exemplo artístico. Tudo bem. Mas logo depois ele diz: a experiência criativa, em qualquer área da vida, entre parênteses, não pense que se trata de dom raro, presente exclusivamente nos artistas. Ih, caralho, exclusivamente com S. É S. Enfim, mas eu não vou condenar muito, não, porque eu lancei um conteúdo agora que era baseado no vídeo meu, que eu pedi para a pessoa transcrever e ficou com os erros de português, enfim. E eu não consegui revisar. Mas, enfim, exclusivamente com. Essa é foda. Então, não pense que é um dom só para artistas. Legal. Já matou. Vê como é interessante, né? Vê como é a importância de você. Do storytelling. Uma capa massa. Criatividade e a vida se divertindo. Aquela manchete que eu falei aqui. Muitos chamados para dar melhores saídas. Ser criativo não é apenas desejável. É sobrevivência. Está ao alcance de todo mundo. É questão de treino. Do caralho. No primeiro parágrafo, vem com um exemplo artístico. O que é que pode acontecer? Pode desconectar as pessoas. Eu não sei se essa revista, Bons Fluidos, ela pega muito artista, talvez, não sei, mas aí no segundo parágrafo, ele já mata a objeção dizendo: não pense que é só para artistas, mas qual é o problema? Pode ser que os não artistas já desistiram da matéria. Isso é muito interessante, você se colocar muito no lugar de quem está lendo, de quem é. Eu faço muita questão, porque qual é o problema? Eu sou artista. Eu sou um comediante. Comediante é um artista. Eu tenho muito cuidado de não passar a impressão de que o curso de criatividade, que meu trabalho de criatividade que eu falo, é para artistas. Não é para artistas. Eu diria que 15% dos alunos são artistas, digamos assim, como o Biel, que é youtuber. Né? Ainda tem essa premissa, Stay There Live. Estou fazendo seu curso de técnicas, bom demais, NSR, o curso de técnicas do cara. Ó, pessoal, o curso de técnicas é um curso que eu recomendo para quem já se acha criativo. Se você já se acha, não, cara, eu sou criativo pra caralho, minha mente é aberta, sou um cara, eu não fui bloqueado, eu sou um cara mente aberta e tal. Se você é esse caso, esse é um curso que está sempre disponível para quem quer se inscrever. O valor que você paga nesse curso, se você depois quiser fazer o curso de reaprendizagem criativa, qual é a diferença? O reaprendizagem criativa é um curso para quem não se acha criativo, para quem se sente que foi bloqueado, que está vivendo a vida no piloto automático, que está vivendo a vida no padrão, e o reaprendizagem é para abrir a mente, para desbloquear, é uma raspagem. O técnicas não, é ferramental. É ferramental. É um negócio que eu recomendo para quem já é criativo. Se você quiser se inscrever no curso de técnicas, ele está disponível aqui nesse link. Você pode se inscrever agora. Porque o técnicas NSR recomenda é foda, Nelson. Nelson, valeu. Por que o técnicas pode se inscrever agora e o reaprendizagem só apenas 10 de julho? Porque o reaprendizagem, ele funciona com turmas. O técnicas não. O técnicas ele é mais self-service. Você vai, se inscreve agora e você assiste e acompanha. O reaprendizagem, a gente cria uma turma. Por quê? Porque é um curso que envolve uma grande mudança mental nas pessoas e por isso o poder do grupo faz diferença. E aí o reaprendizagem eu acompanho. O técnicas eu apenas olho lá os comentários, respondo, troco as ideias. O reaprendizagem não. Ele dura um mês. Eu faço aulas ao vivo toda semana. Ele já durou intensivo durante o carnaval, já foi feito com 2 meses e meio. Agora em julho vai ser inscrições, 10 de julho. E o início do curso vai ser na segunda-feira, 24 de julho, até 24 de agosto. Não sei se é 24 exatamente, são 4 semanas de curso. E aí eu acompanho, você basta se dedicar 5 horas por semana. 5 horas por semana, papai. Não tem desculpa, né? 5 horas por semana. Enfim. E aí, continuando aqui, ela mata a objeção. Bem, não é para artista, né? E ela diz: só é possível ser criativo, né, quando conseguimos olhar para algo trivial ou familiar de um jeito novo. Então, isso é muito verdade. A criatividade, os depoimentos dos meus alunos, eles são muito. Cara, mudou minha forma de olhar, minha forma de ver o mundo. A criatividade começa na forma como você A sua visão, a gente é acostumado, a nossa visão, a ficar, que eu chamo de modo paisagem. A gente vê a vida passar assim, ó, rapidinho. Uma semana passa e a gente não para observar pequenos detalhes da vida que muitas vezes servem de input. Como ela falou aqui, a rede de pescar mudou uma outra coisa, né? Vitor Melo, mano, tu é foda pra caralho. Tu vai demorar mais de 30 minutos hoje, então eu vou acabar agora. Eu não quero que isso fique um negócio. Eu quero que as pessoas não vejam uma parte só, não. Eu quero que seja essa live de manhã. Bem, eu não preciso falar a matéria inteira. Acho que essa inicial já foi uma coisa legal. De repente amanhã eu continuo essa matéria. Beleza? Então tá bom. Parem de assistir o Gun. Desde que eu acompanho ele, do nada, eu acordo de madrugada com as ideias de transformação para colocar em prática. É nóis. Direto de Lyon. Que massa, velho. Vai ser próximo do Goff, o curso? Acho que o do Goff vai ser em novembro só. O meu vai ser em julho. Pessoal da Facu fazer um evento com o Gun. Que legal. Pede pro pessoal mandar no meu site lá, Gun.com.br lá. Me sinto bloqueada, é. Publicitária com criatividade bloqueada é direto pro caixão. Perfeito, Késia. A gente tem alguns. Eu tenho alguns depoimentos interessantes de pessoas da área criativa dizendo que, putz, eu tô na área criativa, mas estava dentro do padrão da área criativa. Aí é caixão mesmo. Se você trabalha com publicidade na área criativa e não se sente fazendo no padrão, fudeu, papai. Palestra no SDA. Beleza, galera? É isso. Por hoje é só. Amanhã eu entro novamente. Já tomou café Restakes. Corrida de manhã não tomei corrida, não. Acordei mais tarde hoje. Acordei tarde e aí eu vou ter que sair agora às 9 horas, então perdi a corrida de hoje. Beleza. Amanhã eu vou entrar aqui no YouTube. Eu tinha pensado em fazer pelo Face, mas vou fazer pelo YouTube para ver como é que funciona. E amanhã eu vou ver se faço mais cedo, beleza? Cheiro!